Control 305, desça para 3 hotéis, ajuste no 015. Salvador, a gente está na 63, está no meio. Para o puxa de estacionamento. Autorizado, chama para o táxi. Porta na entrada. Então, mantém a perna do vento, vamos ver se vai dar pra fazer um toque remetido depois do tráfego. Mantém a perna do vento abaixo do sonho. Sigma 7-2 livre do pouso, cheque o trem, vento 1,40 graus, 8 nós, e verifique seu rádio, está muito baixo. Q7 autorizado, pouso, pista 1-0, Rio 5-9-7. Agora clareza 5, livre o pouso. Para o Salvador, 5-2-6 da tripa, 6-0 a bordo, 3 horas de autonomia, Recife para o táxi. Via Pátio e Índia, no ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 015. Espera chamar a torre em qual frequência? 1895. 1895. Alto. 3 de alta. Autorizo 2228, chame Recife, 1260, TR 1288. 260-288, obrigado. Gire base, Bravo, que lixo, repete não. Porta 88, boa noite, acione identificação chegada Bonf, desça para o nível 060. Tá 3305, desça para 2 hotéis, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 2 hotéis, autorizado. Aos 39 direito, 219 chão. 219, levou na porta, 5972. Aqui lixo autorizado, toque arremetido, na 1-0, vento 1-50 graus, 8-9. Fala Salvador, muito boa, 572, livrou o Fox Trot. Q5972, táxi autorizado, Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, 5972. 5595, posto indicado. Mantendo 2.5, para a descer tem condições de manter 2.50 até 2.000 externos. Gente, muito pergunta presente, 5.5.5, reporte em 10 descidas. 1.8.8.8, reduz a velocidade, 2.50 nós. Com 246, desça para 3 hotéis, ajuste na 015. 3 hotéis na 015, bola 246. Ele 4235. Não, se escuta completamente estabilizado. Chame o Torre, 1895. 1895, obrigado. 55 no segundo dia de descida. 35595, desça para 4000 pés, ajuste no 095. Para 4000 no 095. Tchau, Bento. 151, Fiat, táxi via Pátio e Índia, no ponto de espera Chamitô 1895, ajuste 1015. Pátio e Índia, 0015, grato. 302-009, essa é 2010, autorizado de LF, vamos mandar estabilizado igual no 246. Chame na perna do vento. Nono 70, oceane identificação, chegada 9, desce para nível 070. Sinal curta, embaixo travado, azul 4235. De pouso, vento 1,40 graus, 1,09, 4,65. Copiado, teve pouso, piso 1,0, azul 4235. Aqui o bravo que Luiz, que mantém a perna do vento, faça um 360 pela direita, aguardando. Já ganhamos, tem o 35216, aguardando o fecharinho de decolagem. Chamar de autorização de pouso. O 4235, chama os 44, vira direita, chama o 219, chama. 1888, complete redução 2109, espera nível 050. Azul 4235, tá autorizado, Alfa Juliette, portão 02. Bom, 1246, tá estabilizado no IMS, 3,5, tá? 246, chame Torre, 1895. 1895, 1246. 35595, estação vetor, curva à esquerda para 225, limite ao localizador. Esquerda 225, limite ao localizador. 5595. Essa prova está até 2,10, o ajuste permanece no 0,05. Tá 2000, no 0,05. mantenha ainda a perna do vento, isso, que mantenha o 360 pela direita, aguardando instruções. Subida Momo Transição Flock, primeira curva à esquerda após a decolagem cabeceira 10, código transponder 5501, controle 11935. Momo 170, desça para o nível 060, reduza 2309. Se a gente continuar a aproximação, vai ter direção de pouso. Vai dando, bora 276. Solas 47, direita, 21, solas. Pode virar a direita, canal 29, boa noite, 3605. Ajuste, 1095. 3610, família 15, boa noite, 88. Paulo Salvador, boa noite, 3305. 3305, táxi Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, vai reportar antes da Juliette, 3305. 3305, táxi autorizado ao Juliette, portão 62, Juliette. Juliette, controle 5216, possibilidade em coordenação voar a Caju, com referência no setor. Aguarde, mantendo a saída. Cliente aguardando, obrigado, senhor. 1888, doutor, dá para sequenciamento, mantenha presente pro limite magnética 100 de Simbra. Mantenha pro limite a 100 de Simbra. 1888. O 6303 autorizado a alinhar e manter pista 1-0, eu chamei 6303. Trip 5595 para o localizador, curva esquerda para 150, reporte estabilizado. Esquerda 150, vai reportar estabilizado, 5555. 17? Quem está para o lado 17, reporte, uísque. 3305, solo. Correção, 4-6. Solo aos 50, direita, 2-9, solo. Direita. Qual controle? 1219, controle de solo. 219, boa. Fiz o pé e o ajuste no 095. Colo 888, desça para 2000 pés, o ajuste permanece no 095. Para o localizador, curva esquerda para 150, reporte estabilizado. E para 2000 pés, 1015, 150, aproco, será estabilizado. Boa noite, 888. Margem Ventura, 50 graus, 1 graus. Vai ficar 8, né? 9224, boa noite. Adicione identificação chegada a Mário, desça para o nível 050. Trip 5595, chame Torre, 1895. 5595. Salvador, boa noite, o TP 5515 para seu externo baixar travado. 5515, continua a aproximação, vai atualização de pouso. 5515. Estabilizar a próxima, Duna Go 1888. 1888, a passar Duna, chame Torre 1895. Realmente 5555, autorizado pouso 1,30 graus, 1,0 mais, pista 10. 5555 6313, decola 51, controle 1, 9,35. 1935, gráfica. Para 2010, autorizada final ILS, repasse estabilizado. 2000, estabilizado ILS, gol 1170. Controle CNA, 6313. Transfere. 6313, contato radar, sub nível 340, saída da EL. 340, saída da EL. Cinco, cinco, cinco, seu solo 54, direito, 2-1, seu solo. Chamarei, boa noite. 5-5-5, boa noite, livrou via quilo. 5-5-5, táxi autorizado via Alfa Kilo para o PAD 3. Via Delta, perdão, Alfa Kilo PAD 3, 5-5-5. 5-5-5, vai ficar atento ao tráfego da companhia, efetuando o pushback no PAD 3. Ah, tem o novo visual. Azul 4298 está totalmente pronto. Quer de imediato? Então tá autorizado, chama pro táxi. Tráfico início da presente com a direita para cruzar a final da 1-0. Condição, mantenha seu farol, aguarde para o cruzamento da final da 1-0. Ok, obrigado. Afirmativo. Cheque o trem, autorizado para os 1-2-0 graus, 1-2-0. Embaixo travado e pouso na 10, 1-8-8-8. Ok, tá uma milha e meia à direita da rota. Crescente, o 6224 vai do lado da presente, desça para 3 ou pés, o ajuste na 0 no 5. Aproximação número 1. Ok, está autorizado, porém, só indicando o senhor que está exatamente a 1.6 milhas à direita da rota, da chegada no caso. Lona 70, chame torre, Lona 895. 895, espero. Agora igual a Lona 70, passando o Cibra no momento. Fecha a guarda da sua torre. Mais curto. 888, sola 57, direito, hoje uma opção. Direito, eu vou no atraso. Dá pra que ele se avisou agora com o gol na final da Lona 0? Que cruze a final do 1-0 por trás do tráfego e chame para girar a base 1-7. Boa noite, eu vou na 888, livrando a 50. 1888, parte de Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, vou na 888. 2-1-6, chame Recife, 2-6-8-5. 2-6-8-5, boa noite. Boa noite. Solo, trip 5393, estacionado, ponto táxi POB de 3 horas e 40. 57 o POB, alternando esse tipo. Táxi até a entrada do pátio 3, aguardando para prosseguir. Até a entrada do pátio 3, o 5393. Solo azul 4298, acionado, 90 bora, autonomia de 3h30, altera Salvador para o táxi. Táxi à direita, via Índia, no ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 0 ou no 5. Cliente, ponto de espera, chama torre 1895, azul, 4298. Salvador, boa noite, Europa 08. Europa 08, stand by, T, clear. São 3178, boa noite, acione identificação, chegada à mar e desça para o nível 050. Para a posição... Desconsidere, manter a posição antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, no tripoio. 35393, táxi autorizado via pátio e Índia. No ponto de espera, chame 2895, ajustado no 0, 1, 5. Sente, pátio Índia, no ponto de espera, 118, 95, ajuste 5393, muito obrigado. Voo no 882, dará passagem ao triplo, tá à sua esquerda, em breve já vai passar, ingresso Juliette, então 04. Então, dando passagem ao triplo, ingressa para o 4, voo na triple header. Cabo que nos diz que troca remetido autorizado, 1-0 graus, 1-0 nós, logo após o troque, inicia a curva à esquerda, assim que possível, para o pé dentro. Uno, 1-7-0, táxi Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, da Juliette, eu sou 1-7-0. Europa 084, are you ready to copy? Ready to copy, me tem Europa 084. Clear to Madrid, flight level 3, 90, conforme plan route, Momo Departure, Geobit Transition, Golf Echo Bravo India Tango, Geobit Transition, After Departure, Left Turn, Squawk Code 5474, and Salvador Departure Control 119.35. Do you know to the departure? Say again, please, Europa. Could you confirm our standard instrument departure? Momo Departure, Mike Oscar, Momo Departure, and Jebit Transition, Golf Echo Bravo India Tango, Jebit Transition. So yeah, we are here to destination Madrid, flight level 390 by flatland route, Momo Departure, Jebit Transition, left turn after takeoff and squawk 5470. Frequency is 119.35. The squawk code is 5474. Squawk 5474, Europa 084. Now it's correct to report for pushback and stop. We'll go to Europa 084. Salvador, Europa 084. Go ahead. We request flight level 370. 370, I will coordinate standby. Terremete 02, perna do vento, chame para gravar. Azul 498, livre decolar, Romo 20 graus, eu sou 90 graus. Gol 1170, está autorizado o taxi via Juliette, portão 03. Juliette 03, 1170. 35393, autorizado ali, mantém. Europa 084 is the ground. Go ahead, Europa 084. Change your flight level, now flight level 370. Flight level now is 370, Europa 084, okay. Decola 04, controle de 1935. 1935, muito boa! Felipe, faça espera pela direita. É, caso deseje, quiser fazer uma curva pela direita para final do ano 7, ou toque no ano 7, confirma. Senhor tio, não se afaste muito que eu estou com a aeronave aproximando para 10, ok? 1895, Sereta. Afirmo. Obrigado, boa noite. Boa noite. Tá 3178, deixa para 2 ou 6, ajuste pela 095, autorizada final ELS. 2195, autorizada ELS. Salvador, Oceanar 6224, tá no curso do localizador. A gente continua a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Aproximação aguardando pista livre, eu acho, na 6228. O Kinich já se afastou um pouco aí da final, agora vai ter que aguardar. O que faz espera aí no setor e aguarde para prosseguir final no 0117. Azul 4298. É ele na escuta! Tá em contato radar, cruzando 3000, sai da bomba. Gente, na sua escuta segue o 42 na mesa. 19-13, com 206, contra 19-35. 19-35, sobre 3-0-13. Boa noite. Leador 24, cheque o trem de pouso, 1-2-0 graus, 1-0 mais. Livre pouso para o Xanamea 224, baixado e travado, passou externo. O braço que risco autorizado curvar para final do ano 7, reporte. Controle Salvador, boa noite, 35393. 35393, boa noite, contato radar, voo nível 190, saída Puca. 905393, na perfil da Puca, obrigado. Não, negativo, tá seca. Ah, tá aqui na curta final, aqui tem uma chuvinha, obrigado. Head. We are ready for a startup and push position 1-0. Coordinate with the ground staff and comms for taxi. Could you confirm if we are clear for a startup and push? Coordinate with the ground staff of the infraero and comms for taxi. Roger. Ok, está autorizado para o toque remetido na 17, com vento 120 graus, 109. Polícia aprovada, nível de voo 340, via Upper Zulu no meio, Bravo Hotel Zulu 3, após conforme a rota do plano de voo. A subida será Dael, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10, código 5511, controle 11935. Chama para posicionamento. Meia 224, solo 09, direito 219, solo. Boa noite, táxi Alfa, chamamento da Juliette. Final, Alfa, Juliette, 24. Sou 3178, chame Torre 1895. 1895, boa noite. Boa noite. Toca remete aos 11, cruzei até a linha do litoral Itapuã, aguardando para cruzar a final da 11. Manchester 3078, vim pra baixada e travado. Juliette, portão 1. Tem ali o pouso, vento 1, 20 graus, 10 mais. Autorizado, pouso 90, tá 3, 178. Pousar final 90? Ok, então visual com tráfego na final 90 à sua direita. Então vai interceptar final após o tráfego e chame na final dono zero. Hoje são as 14 direita, 21 no 9 som. Paulo, boa, Rio 5972, uma vez mais, informação alfa, autorização, Galeão 400. Para cópia? Firmo. Autorizado Galeão 400, via para o IC 50, a subida será da El, Leda, Eudes. Primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10, 5512 é o código transponder, 11935 é o controle. Ok, 400 no Galeão, decola da 10, curva direita, perfil da El Leda Eudes, asterisco 50. Aciona 5512 no transponder e chama na saída 19, decimal 35972. Correto, chama para posicionamento. Chama, Alexandre. Na verdade, estamos prontos aqui no Pat 3 para o posicionamento. Autorizado, Rio. Chama para o TAC. Chama, Alexandre. 5972. Chama. Chama. Afirmo. Controle Salvador, o trip 5393. Precisa. Autoriza voar direto Recife, por gentileza. Direto João Pessoa. Estamos certo com a decisão mesmo, é 1265. 1265, grátis, senhorita. O 5393, boa noite. 12685, boa noite. 1285, grátis. Luiz, que táxi em Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Salvador, boa noite. Na 330, cliente da Alfa, autorização de tráfego Recife, 330. Então, 3305, autorizado Recife, 330, via Peru ISC 58, subida Pucaracaju, primeira curva à esquerda, após a decolagem, cabeceira 10, 5504 é o código transponder, 11935 é o controle. Autorizado para Recife, nível 330, via Peru ISC 58, na saída PUC, transição Aracaju, com primeira curva à esquerda, decolando da pista 1-0. Transponder 5504 e controle 11935, são 3305. São 3305, cotejamento correto, chão para posicionamento. Para posicionamento, né? 3305. Gráfico Luiz, que mantém a posição. Salvador, boa noite, é o gol 9250, com a informação alfa, autorização de tráfego Recife. O pré-aprovado é o 330, será ser corrigindo, 4 no 0, pronto para cópia? Pronto para cópia. Autorizado Recife, 410, via Peru ISC 58, subida é a Pulca, transição Aracaju, primeira curva à esquerda, após a decolagem cabeceira 10, código transponder 5515 e o controle em 119.35. 04-10 Recife via Peru ISC 58, decola da 10, primeira curva à esquerda na Pulca, transição Aracaju. 5515, transponder 1935, controle, gol 9250. Correto, chama para posicionamento. Bora, 9250 da gol. Pronto para cópia? Está pronto para cópia? tô conseguindo entender seu cotejamento. Tá muito baixa essa transmissão. Intensidade 1. Agora intensidade 2, mas vamos lá. Tá autorizado Guarulhos 340 via Pezulu no 6, Bravo Pezulu Trive e após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge, com a primeira curva à direita após a decolagem cabeceira 10. O código transponder é o 5517, controle 11935. Via 9890, cotejamento correto, chamo para posicionamento. É o nosso táxi do Rio 5972, acordo com 3 horas e 30, alternando Guarulhos. Guarulhos 3:30, 03 a bordo? 02 dessa vez. 02, táxi via Pátio e Índia, no ponto de espera Chimitorre 1895, ajustado no 095. Ajustado no 095, alívio Pátio, no ponto de espera chamo 1895. Muito obrigado, bom trabalho. Europa 084, clear taxi, vai aí pro 1 Ninja, on holding point, contact tower 118 decimal 95, the ultimate settings 1015. Clear for taxi via Alpha India, holding point, tower 118 decimal 95, ultimate setting 1015, Europa 084. Via Apron 1, India and Alpha. Via Apron 1, India and Alpha, Europa 084. Torre Salvador, boa. 5972.0010, pronto. Rio autorizado, a linha decolar, 120 graus, sou Ribeirões. A linha e decola na 110, 5972. Puxa, acionamento, 330506. 330507, aguarde. Decola os 2000, controle 1935. Controle 1935, boa noite, Rio 1935. Ativo, aguarde mais alguns instantes. Ok. 2 vai passar, 2000. Rio 5972, boa noite, contato radar, subou nível 400, direto Leda. Direto Leda, para 400, Rio 5972. Cruza o pátio principal e já está autorizado o táxi Lima, Mike, Quebec, ingresse no ano na pista 1735 e vá até o pátio 4. Me chame quando estiver lá no pátio 4. Se possível, agilize o táxi. 305, puxa aciona meia dúzia, chão pro táxi. Lime pushback acionamento, 3305. Voo 1134, está autorizado Maceió, nível de voo 370, via Peruísque 58. Subida Fuca, transição Aracaju, primeira curva à esquerda, após a decolagem, cabeceira 10. Código transponder 5521, controle 11935. Autorizado 370, conforme a rota do plano de voo, para Maceió, pela Peruísque 58. Escola da 10 na Fuca, Aracaju, primeira curva à direita. Confirmando, primeira curva à direita? Negativa, à esquerda. A curva à esquerda. 521-1935 para o 1134. Correto, chapéu posicionamento. Bloqueio tráfego errado, obrigado. Solo, voo 9250, na 4, está pronto para o push e acionamento. Aguarde para push e acionamento, 9250. Boa, adianta. Autorizado, que Luiz, que até o pátio 4. Salve Salvador, para o taxista 3305 com 1044 a bordo, autonomia 0455, alternando Natal. Táxi autorizado via PAT e Índia, no ponto de espera chame torre 1895, ajuste 1095. Ajustado no 0-5, livre táxi via Índia, quando pronto no ponto de espera, torre 1895, 3305. Hotel Bonnet 30, Conal 119, Adicional 35. 5972, chame Recife 1251. Recife 0854, good evening. 0854 with a contact climb to foot level 370, Momo departure. Climbing level 370, Momo departure, road up 084. Puxa, ação no chão pro táxi. Chão pro táxi, vai no 250. Salvador, boa noite, 3305, pronto, no ponto de espera do 10. 3305, a linda cola, lento, 110 graus, 629. A linda cola na 0, tá 3305. I direct to Intel position, India, November, Tango, Escalima. Direct to Intel position, Europa, 084, obrigado. Decola os 34, controle de 935. 935, obrigado, TAM 335. Controle TAM 305, boa noite, tá passando, vai passar mil pés, Pucca já, Aracaju. 3305, contato radar, voa nível 330, sai da Pucca. 330, Pucca, TAM 335. À direita via Índia, no ponto de espera Chame Torre 1895, ajuste no 0 no 5. No 0 no 5, táxi via Índia, por lá chama da Torre 1895, por lá 250.